Aê! Come on, baby! Cubiro teclado e semana Zé da Feira. Abraço, top da rochadeira, tamo junto! Rumo a 1 milhão! Portal do Arrocha! Ela pediu pra eu botar, eu falei. Tu quem sabe, de repente olhou pra mim com uma carinha de safada. Pediu pra fazer amor falando palavras árabes. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Sai, guitarrinha, vai. Tá danada, danadinha. Tá danada, danadinha. Tá raspada, tá lisinha. Tá danada, tá bonitinha. Tá danada, danadinha. Tá danada, bonitinha. Tá danada, safadinha. Tá sapeca, sapequinha. E só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, tá lisinha. Vai, ok! E só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Ok, tudo certo. Só labinho, vai. Se joga, balançando, swingando. Balança, swinga, vai. Ela pediu pra eu botar, eu falei. Tu quem sabe, de repente olhou pra mim com uma carinha de safada. Pediu pra fazer amor falando palavras árabes. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, vai. E só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha na boquinha da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, vai. Tá danada, danadinha. Tá delícia, delicinha. Tá danada, danadinha. Tá molhada, molhadinha. Tá danada, danadinha. Tá arrasada, delicinha. É que eu não tirei a letra direito aí. Eu tô cantando, a gente quer escrever aqui, vai. E só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha. O importante é o swing, pô. O importante é o povo curtir o swing e rolar no chão. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha, linguadinha, linguadinha, nada, nada da novinha. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Todo mundo para a linguinha, vai. Só labinho, vai. Rasta, rasta, rasta, rasta. Já foi, né? Então agora eu falo o telefone de contato, que é 739-8114-3361. Aquela parte que eu errei lá, pode deixar assim mesmo. Só linguadinha, linguadinha, linguadinha. Só linguadinha na pepeca da novinha. Faltou a finalização, hein? Só linguadinha, linguadinha, linguadinha.